Esta fotografia impressionante e icônica em preto e branco retrata uma vasta mina a céu aberto repleta de centenas, talvez milhares de trabalhadores. A imagem é marcada por uma composição poderosa. Vemos corpos espalhados por toda a extensão da cratera, ocupando cada centímetro do terreno escavado. A cena parece caótica à primeira vista, mas revela uma coreografia coletiva de esforço humano. Homens, muitos com o torso nu, cavam, carregam sacos e vasculham o solo com ferramentas rudimentares. Há uma sensação de urgência, de intensidade física e emocional. A escala da imagem ressalta a força do trabalho coletivo diante de uma paisagem árida e hostil. As figuras humanas, pequenas frente à imensidão do terreno, reforçam a dureza das condições. Essa é uma das fotografias mais conhecidas do fotógrafo Sebastião Salgado. A imagem é simbólica não apenas pela sua beleza estética, mas também pela denúncia social implícita. Ela mostra as condições extremas de trabalho, o impacto ambiental e a dimensão quase épica da luta humana por sobrevivência e esperança.